Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, se você está escutando esse Nerdcast fazendo alguma outra coisa, você já está gerenciando bem o seu tempo. Aqui é o Caio, e quão irônico que num podcast de gerenciamento de tempo a gente começa a gravação atrasado. Mas isso é o normal do Nerdcast. Aqui é o André Souza e eu não tive tempo de pensar numa entrada. Aqui é o Átila e gerenciar o tempo pra mim é o de menos. O difícil é gerenciar o sono. Aqui é o Altair, eu queria ter a capacidade de organizar meu tempo tão bem quanto os outros acham que eu tenho. Muito bem, senhores. O Azaghal deveria estar aqui, mas ele não soube gerenciar o tempo dele e aí ficou preso em outros afazeres e não pôde gravar. E pra você gerenciar o seu tempo com sucesso, este é o segundo Nerdcast do dia, rapaz! Que normalmente a gente tem dois Nerdcasts toda sexta-feira, né? Um monte de Nerdcasts especiais, porque a gente tem quatro Nerdcasts sobre educação que rolam, né? Toda. A gente tem Nerdcast de educação financeira, de empreendedorismo, de sobre inglês, sobre tecnologia. E aí, quando sempre tem cinco sextas-feiras no mês, a gente fica com uma semana sem um Nerdcast extra. E aí, a gente, só porque tem cinco sextas-feiras desse mês, a gente vai ajudar e vai colocar mais um Nerdcast extra, que é esse na sua timeline, rapaz. Poxa, muito queria bom. Ter tempo de escutar esse tanto Nerdcast. Pois é. Ai, vamos falar sobre como gerenciar o nosso tempo, boas dicas, coisas erradas que a gente fez, coisas certas que a gente aprendeu, cara. Como fazer o nosso tempo render mais, afinal, ele passa pra todo mundo igualmente, cara. Logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, seu Léo Lopes, vamos para mais um Nerdcast, mais uma leitura de e-mails do Nerdcast. Eu acho que esta semana eu estou passando por um déjà vu. É, um déjà vu, olha só. É. Hoje, caso você esteja meio perdido aí, esse é o segundo Nerdcast deste dia de lançamento. Ah, é isso. Tá querendo me dizer que neste dia 24 de maio do ano da graça de 2019, temos dois Nerdcasts regulares, seu jovem nerd? Exato. Exatamente, abriu um espaço aí, porque tinha cinco sextas-feiras neste mês, e a gente fez mais um Nerdcast. Então é o seguinte, você tá ouvindo o Nerdcast sobre gerenciamento de tempo. Exatamente. Caso você não saiba, a gente publicou hoje também sobre Game of Thrones, a última temporada. Não me lembro. Tô, já é que é gigantesco. Então, olha, hoje você tem dois Nerdcasts pra ouvir. E a gente vai fazer a leitura do Nerdcast a semana passada aqui conosco. Mas antes, seu Léo Lopes, eu quero falar sobre quem está trazendo esse Nerdcast para hoje, para a tona, que é a Gol Linhas Aéreas, seu Léo Lopes. Porque nós estamos falando sobre gerenciamento de tempo e a Gol Linhas Aéreas entende muito, muito de fazer você ganhar tempo. Mais tempo, a Gol dá mais vida ao seu tempo para você ir mais longe, seu Léo Lopes. Olha aí. E eu te explico por quê. Porque quando você está sentado dentro de uma aeronave, você não pode fazer nada além de ficar lá sentado, certo? Exato. Tentar esticar a perna na medida do possível. Então, você sabe que você vai ficar uma hora, duas horas, ou o que seja, depende pra onde você vai ter que ficar. Oh. Eu tô aqui dentro, não tem, né? Você não pode... Sim. Você tá lá dentro do avião. Exatamente. E olha só, a Gol é a única companhia aérea com internet a bordo para todos os destinos. Ah, que delícia! Não é assim, tem internet no avião, mas nesse aqui não tem. Nesse trecho, essa perna aqui não tem, não. For all destinations! Pra todos os destinos da Gol vai ter internet a bordo, pra você continuar conectado, ligado a tudo que tá acontecendo, pra você pode acessar redes sociais, ver, responder e-mail, mensagem de texto, cara, pra você continuar. Só a Gol tem internet a bordo pra todos os destinos, cara. Incrível. Quantos anos nós trabalhamos com internet, dependendo da internet no dia a dia? Internet no voo é a melhor parada. Você, sério, não vê o tempo passar, principalmente porque, olha só, você tá fazendo coisas produtivas. Você pode estar simplesmente de bate-papo, ou, como eu já fiz muitas vezes, respondendo e-mail. Sim, estamos trabalhando, né? Sim, claro. Cara, já revisei Nerdcast em voo, Nerd Office, em voo. Sim, e aí mandei as respostas durante o voo. Cara, sério, internet a bordo é a parada que... Nossa, é a mão na roda, cara. Eu sou muito fã. Eu já tive surpresas de... Eu lembro que a primeira vez que você tava fazendo uma viagem, era dia de revisão de Nerdcast, eu falei, puta, fudeu geral. O cara vai estar viajando. Só daqui a 8 horas. horas que vai vir, sei lá o quê. Daqui a pouco, plim, plim, plim, plim. O que que vem? Revisão do Nerdcast. Mas por quê? Isso, eu tenho internet no voo, então. Meu amigo, é isso aí. E olha só, olha essa. A Gol também tem TV ao vivo, gratuito pra todos os passageiros, para todos os destinos, rapaz. Ah, não, mas aí já é... Bom, é falta de sacanagem. A única companhia aérea com TV ao vivo pra todos os destinos. A TV ao vivo que você assiste pelo seu tablet ou pelo celular, que você vai conectar na rede do voo, e aí você assiste a programação dos melhores canais de TV ao vivo. Você pode acessar no seu dispositivo, é isso? Você vê no seu próprio dispositivo, exatamente. Que olha aí. Foda isso, cara! É, animal, né, cara? Se você animal. Conectar na rede do voo... É escolha pro passageiro, cara. É muito maneiro, cara. Muito bom. E só quero lembrar também da Gol Mais Conforto, que, olha, por um pequeno valor adicional, você pode ter 10 centímetros a mais entre as poltronas e 50% a mais de reclinação, cara. Putz, isso é muito bom. Além, obviamente, de embarque prioritário e bagageiro exclusivo, pra você ter a certeza que você vai botar sua mala em cima da sua cabeça, onde você vai estar sentado. Cara, vale a pena. Um pequeno valor adicional. Você aproveita tudo isso, cara. Aproveita Gol Mais Conforto, você aproveita a TV ao vivo pra todos os destinos, você aproveita a internet pra todos os destinos. Então, cara, isso que é gerenciar o seu tempo, cara. Você não vai ficar batendo cabeça no encosto da frente. E eu posso falar por mim mesmo. Eu sou cliente Gol, gosto muito. A Gol evoluiu muito nos últimos anos, cara. É incrível, cara. Então, eu posso falar com propriedade, fazer o jabá aqui com propriedade. Olha de um aí. Cliente satisfeito, cara. Próxima viagem, voo e Gol. Tem link aí no post. E olha só, Léo Lopes, quero falar sobre a Nerd Store, porque está chegando o Dia dos Namorados. Ah, muda a trilha agora, Etérica, aqui, que fica uma coisinha mais delícia pra gente aqui. Olha só, primeiro, a gente hoje publicou o Nerdcast Game of Thrones, certo? Sim, exato. Várias sugestões de presentes licenciados de Game of Thrones, almofada, tem. Kit pipoca, copo, caneca. Jovem Nerd, eu posso dizer um negócio pra você? Você sabe que... Eu estou num novo relacionamento, né? Verdade? Exatamente. Eu estou aqui agora... I'm in love, jovem. Você já... Ih, seu Lelo. Eu comprei de presente para a minha pequenina as 3 almofadinhas de Game of Thrones da Ned Store. Muito bom, muito obrigado. As almofadas de Westeros? Exatamente, recebeu almofadinha Lannister, almofadinha Stark e almofadinha Targaryen. Olha que bonito, Lelão. Eu ganhei alguns pontos de moralzinha no relacionamento. Muito bom. E você, ó, você que ainda não comprou o presente de Dia dos Namorados, no mês de maio... Presentes no valor acima de R$150, você leva o chaveiro coração 8 bits que se divide em 2 e fica um com você, outro com o seu amor. Gente, muito bonitinho. Mas lembrando que só tem 300 unidades, então essa, é isso, essa é a parada. É? Ainda sobrou da semana passada? Eu não sei se ainda tem, eu não sei. Eu tô falando aqui que não sei se ainda tem, mas de qualquer forma você já esteja avisado. Sim. E você também, olha só, tem camisetas do amor. Camisetas do amor, olha só. Que delícia. Tem, olha só, olha aí no seu aplicativo a camiseta A Princesa e o Cafajeste. Olha aí. Excelente. Bom. Temos a camiseta Piada Imortal. Olha! Com esse casal disfuncional, não é um relacionamento muito saudável desses dois. Não é, aliás, nem um pouco saudável. Tem a camiseta Sparkle Kiss, olha aí, olha. O beijinho, aquela fagulhinha. Fagulhinha. E temos a camiseta Love of the Rings, que eu não preciso falar mais nada, só olha aí no aplicativo, cara, esse mashup dos blockbusters. Mais incríveis, cara. Muito bom, cara. Então vá lá, aproveite o Dia dos Namorados na Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil. E eu aproveito aqui, Jovem Nerd, como editor desse programa, pra pedir para o ouvinte do Nerdcast que mande a sua história pro e-mail nerdcast@jovemnerd.com.br. É verdade. colocando ali qual é a sua história, se é uma declaração de amor, um pedido de casamento, um menino quer namorada, uma menina quer namorado, ou seja lá o que for, porque daqui a pouquíssimas semanas estaremos aqui com o Nerdcast especial de Dia dos Namorados, é. a sua rádio romântica todo ano trazendo pra você. E vamos lembrar que se a menina quiser uma namorada, ou se o menino quiser um namorado, também pode mandar seus e-mails. Sim, qualquer tipo de situação, independente do que seja. Exatamente. O importante é que você mande. Agora, o importante é pedir que, querido, não inventa uma fanfic, manda a sua própria história. Não tem. De fanfic já basta Game of Thrones. Chega! Então, fato disso. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para 20 minutos e 19 lembretes na agenda do dia. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas na semana passada, como Walter Henrique Coerba, Gabriel Recalde, Wesley Burakai, Gabriel Gineste, Bárbara Cunha, Maurício Nolasco e Vander Lúcio Filho. Muito bom. Obrigado também àqueles que doaram os seus cabelos no Scalpo Solidário, mandaram as fotos aqui. Camila da Cunha, Lucas Dantas, Fábio dos Santos, Jaqueline de Abreu, Natália Monte, André de Brito Júnior e Priscila Ferreira. Obrigado aí pelos muito seus cachos e suas madeixas. Bom. Arte dos fãs, seu Lelapis. Olha só, você pode ver aí no aplicativo ou no post desse Nerdcast, tem um Thomas Faraday em 3D, maneiríssimo, pelo Brandon Marcel. E o Bruno Espíndola fez um monte de artes do Nerdcast de RPG de Call of Cthulhu no estilo Mike Mignola do Hellboy, cara. Fez o Billy, fez o Búfalo, fez o Dom Azaghal, o Faraday, o Flanagan. Tá muito foda, cara. Tem vários links aí pra você ver, cara. Olha só que animal, cara. Cara, essa obrigado, do Faraday, cara, com os dois filhos, eu me arrepiei, cara. Vou falar pra você que... Tá muito foda. Daniel Esteves, 21 anos, estudante de medicina, Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia, geeks! Gostaria de compartilhar uma curiosidade em relação ao ódio, porque estamos falando Nerdcast semana passada, haters gonna hate. Olha aí, um estudo feito por meio de uma ressonância magnética tentou esclarecer quais áreas do cérebro eram estimuladas quando a sensação de ódio era despertada em indivíduos. Entre diversas áreas estimuladas, o giro frontal médio, córtex pré-motor, giros da ínsula, está o putâmen, uma pequena estrutura conectada à substância negra, local responsável pela produção de dopamina. Esse neurotransmissor é vital para a via de recompensa, responsável por sentimentos como prazer e satisfação. Substâncias como a cocaína agem exatamente nesse sistema, aumentando a quantidade de dopamina na fenda sináptica e promovendo uma sensação de prazer. Visto isso, podemos fazer uma associação simples. A sensação de ódio ativa a via dopaminérgica e essa, por sua vez, traz uma sensação de prazer, seu Leo Lopes. Caraca, que sinistro. Olha, caralho, hein? Isso pode vir a se tornar um ciclo vicioso e o indivíduo sempre buscará mais situações que causem esse sentimento para sanar essa necessidade de dopamina. Vide Azaghal. Ah, coitado do David, vai. Não, mas é sério. Não, o Azaghal é super tranquilo perto de algumas outras... Sabe? Tem gente na internet que só vive brigando. Não. Gente, ó, eu tenho que defender o David aqui nessa situação, porque as pessoas não conhecem. Na verdade, não é o ódio que motiva o Azaghal. Muitas vezes é a revolta. Ele gosta de manter a fama de mal. Mas olha só, isso faz sentido, cara. Tem muita gente que precisa desse conflito, né? E isso é uma realidade muito presente no nosso dia a dia, cara. É impressionante, muito, né? Espero ter contribuído com algo para o programa e deixo aqui uma sugestão de livro para aqueles que se interessam pela maravilhosa máquina que é o nosso cérebro, chamado O Duelo dos Neurocirurgiões. Olha aí. De Sam Keen. O livro possui uma linguagem bem acessível a todos os públicos e explica por meio de fatos e personalidades históricas os mecanismos pelo qual o cérebro funciona. Grande abraço. Cara, muito bom, muito bom. Valeu a indicação. coração. Excelente, valeu, Daniel. Guilherme Dobrikstop, 28 anos, professor e doutorando em História, Pinhais, Paraná. Olha aí. Olha aí. Vocês comentaram sobre algumas questões no programa que me lembraram sobre uma bibliografia que eu já li sobre crime e ódio nos últimos séculos. Por exemplo, quando falaram sobre o ocorrido na Nova Zelândia e que a mídia brasileira, quando tivemos algo semelhante, pecou na maneira como cobriu o ato, me lembrei de algo que li na obra de A História Social da Mídia, de Peter Burke e Asa Briggs. Os autores falam sobre a Inglaterra do século XVIII, quando se tornaram populares jornais baratos sobre crimes e tragédias, os quais fascinavam a população. E, nesses jornais, sempre apareciam os suicídios, acompanhados das cartas deixadas por aqueles que os cometeram. Caraca! Os autores falam sobre como isso gerou um movimento em que outras pessoas se suicidavam e deixavam cartas respondendo aquelas veiculadas nos jornais. Nossa! Uma das razões pelas quais hoje convenciona-se não noticiar suicídios. Isso mostra sobre como o problema da mídia noticiando esses acontecimentos é bastante antigo e, embora ela aprenda com isso em alguns momentos, vide o caso dos suicídios, em outros momentos o bom senso é ignorado em prol da audiência, como nos casos dos ataques no Brasil. E isso acontece porque o crime sempre vende bem. É, pois é. Não podemos nos esquecer que nos Estados Unidos, durante as décadas de 30 e 40, houve diversas obras sobre a figura de Al Capone no cinema e literatura, usando o criminoso citado pelo Tucano, e o crime não é utilizado pela mídia como entretenimento só hoje ou nos anos 90. Nessa mesma época, década de 40, na América do Norte, eram extremamente populares histórias em quadrinhos sobre crimes e criminosos, muitos dos quais mostravam crimes reais e, por vezes, os tornavam bem mais brutos e escandalosos do que eram, afinal, isso vendia. E foi exatamente nessa época que surgiu o Batman, né? Exatamente, exatamente. Tá celebrando 80 anos agora. Ataque de oportunidade. Um tempo atrás, comecei um canal no YouTube sobre história, chamado História Fora de Foco. E fiz um vídeo sobre esse assunto, a criminalidade e sensacionalismo ao longo da história. Caso tenha interesse em saber mais, tem o link aqui. Você que está ouvindo aí o Nerdcast pode entrar no post e tem ali o link do vídeo do nosso querido amigo Guilherme Dobrikstops. E eu quero fazer um outro ataque de oportunidade, lembrando que, se vocês conhecem o Nerdologia, nosso canal de ciência, todas as terças-feiras nós temos o Nerdologia História, certo? Sim. Uma vez por mês, o Nerdologia de História é sobre criminosos também, criminosos famosos da história. Então é o Nerdologia Criminosos. Vale a pena, se você ainda não viu, se você por acaso estava desconectado do Nerdologia, volta. Sim. E tem uma playlist só de Nerdologia Criminosos. A gente já falou sobre Al Capone, a gente falou sobre criminosos brasileiros. Cara, é muito maneiro. O Felipe manda muito bem nesse roteiro, os caras. Eu vou te falar, com todo respeito ao meu amigo Atila Emarino e também ao meu amigo Felipe Figueiredo, mas como fã e membro do fã-clube oficial de Agatha Christie no Brasil, esse Nerdologia Criminosos é o meu preferido, que é muito maneiro, foda, excelente. É muito bom, né, cara? Eros Canestraro, 37 anos, técnico em telecomunicações, Curitiba, Paraná. Olá, jovem nerd Azaghal, não está aqui, eu sou o Léo Lopes. Ou quem mais estiver lendo esse e-mail que não... Quem é que trabalha? Eu quero saber, quem é que trabalha nesta casa? Essa semana trabalhou mesmo. Além de editar, a gente ainda vem, grava os e-mails. Não é só sentar e gravar, caralho. É, exatamente. Olha só, o Eros continua aqui o e-mail. Trabalhei com um hater em uma empresa multinacional. Caraca. Ele era um programador contratado, não era funcionário CLT da empresa, como chamamos, aliado. Ele era um aliado. Eu nunca achei ele muito certo da cabeça, pois só falava de bitcoins e, quando estava usando o celular, fazia caretas estranhas. Trabalhou com o Marco Gomes, esse cara? Não. Até comentei que ele um dia ia entrar no andar do nosso prédio atirando e passei... Caraca. E passei a me abaixar quando vi o cara entrando. Nossa, mãe do céu, pela porta de vidro. Bem, o contrato dele acabou e tempos depois soubemos que ele foi preso por ser participante de um fórum relacionado a ódio a negros, gays, mulheres, etc. Caraca, maluco. Enfim, qualquer coisa que não fosse do agrado dos participantes. Quando soubemos, pesquisamos e descobrimos que ele era reincidente e já tinha sido preso anos antes pelo mesmo motivo. Ele sempre me tratou muito bem e eu sou negro. Olha. Ele só colocava a raiva dele na internet, não externava no mundo real. Caraca, que loucura, cara. Cara, que maluquice. Gostaria de perguntar, até que ponto o hater é nocivo na realidade física? Pois ele sempre me tratou como um igual, conversávamos diariamente e eu não sabia que ele me odiava. Bom, mas tu achava o cara estranho. Tu ficava falando que um dia o cara ia chegar lá tirando assim todo mundo. Caraca, cara. Repudio qualquer comentário, ação ou comportamento a respeito. Obrigado e quero a dedicatória dos meus livros de Ozob e Rough Gunner. Caraca, que história maluca, cara. O cara, cara era de fórum de ódio a negros, gays e mulheres. E o cara nossa, cara, o ser humano é muito doido, cara. Eu não li esse e-mail até o final e eu quero dizer o seguinte. Desculpa, Marco Gomes, eu te amo pra caralho, velho. Ficou com medo agora de pegar mal com o Marco Gomes? Foi só uma relação com a porra da Bitcoin. Desculpa, Marquinho. Viu? Ano que vem eu quero ter um apartamento emprestado em Nova York, ó. Tamo junto, hein? É nóis. Nerdcast é feito pra você ouvir enquanto você tá fazendo outra coisa. Eu sei que muitos nossos ouvintes escutam o Nerdcast fazendo outras coisas. Tem gente que vai dormir, bota antes de dormir e tal, mas tem muita gente que escuta fazendo outras coisas. Eu já fiquei preso dentro de um armário ouvindo o Nerdcast. Hã? Como assim? Como assim? Quando a gente mudou pra uma casa no Butantã, a gente tinha um armário que era um armário de casal gigante, pegava uma parede inteira. E aí eu montei esse armário ouvindo o Nerdcast, antes de participar do Nerdcast, inclusive. Antes de ser chamado, e eu terminei de montar o armário no meio dele e fiquei preso. Ficou preso? Tinha como sair de dentro dele, nem do quarto, nem como levantar. Eu me estourei inteiro tentando levantar sozinho o armário que foi feito com as duas pessoas levantarem. Que isso, cara? Eu tava preso dentro dele porque eu fiquei distraído ouvindo as coisas, montando o negócio. Que beleza. Como assim? Quanto tempo você ficou preso? O tempo de levantar ele sozinho, que nem um idiota, porque eu tinha que ter montado por tipo fora. Tipo umas 4 horas. Átila, biólogo, pesquisador, e não sabe montar a porra do armário. Aliás, tá aí uma boa. Arrumar pessoas pra fazer serviços nos quais você não é especializado é um jeito de gerenciar o seu tempo. Verdade. É verdade. Aliás, Atila, eu acho que você, pelo menos a minha percepção externa, é que você é uma pessoa muito organizada. Você falou bem que você tem problemas com o seu sono, mas não com o seu tempo. Como é que você organiza os seus horários? É justamente o sono que é a última prioridade. Não compromete a médio e longo prazo? Não, compromete. Compromete sim. Mas o cara já perguntou sabendo a resposta, você percebeu. Foi uma pergunta retórica quase, né? Vocês procrastinam muito? Muito. Eu tenho tempo na minha agenda pra procrastinar. Você coloca um espaço na sua agenda que você fala assim, isso aqui é pra eu fazer qualquer outra coisa que eu quero fazer pra evitar fazer outras coisas. André, mas semanticamente, se você tá planejando a procrastinação, isso não já não deixa de ser procrastinação? Pois é, você fez um compromisso a procrastinar. Depende, porque se for uma coisa maleável no seu calendário, aí não tem problema. Não precisa ser, por exemplo, de 3 às 4 que você vai procrastinar. Você pode fazer assim, olha, eu vou procrastinar durante 1 hora do meu dia. Aí você escolhe o horário que você vai procrastinar e geralmente é o horário que você mais precisa fazer alguma coisa. É a hora que você procrastinou antes de chegar na hora de procrastinar. Exatamente. Agora, se você procrastinar pra procrastinar, aí é um problema sério. Verdade. Aí você entra numa cadeia infinita, assim. Mas você procrastina durante 1 hora continuamente ou você pica esse período ao longo do dia? Eu separo, assim, eu tenho no meu dia, por exemplo, 1 hora e meia que eu posso enrolar pra fazer alguma coisa que eu preciso fazer. Isso é tudo código pra fumar maconha. Tem 1 hora do dia que eu tenho que procrastinar. Vocês não me enganam, não. O cara mora na Califórnia, meu. Que é isso? E vocês fazem lista de tarefas? Eu tenho. Todo dia, assim, as tarefas de hoje são tais. Você vai ticando. Pra mim, quando a coisa aperta, tem que estar na lista. Eu não sei se pode fazer propaganda, mas já vou fazer. Eu uso um aplicativo chamado Todoist, que aí eu tenho todas as minhas tarefas nele. Aí eu posso colocar subtarefas e aí eu tenho isso por dia. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho que ir na lista todos os dias. Porque se eu não colocar na lista, vai ser... Por exemplo, se alguém virar pra mim e falar assim, André, eu preciso que você revise esse texto pra mim. Se eu não colocar lá, eu falo assim, vou revisar e nunca olho o texto. Acabou. Eu tenho que colocar na lista, porque senão... Mas você acha que porque você esquece ou porque você... Eu esqueço. Você esquece. Esquece que aquilo existe. Duas coisas, eu esqueço que aquilo existe e se eu não colocar um tempo pra eu fazer aquilo durante o dia, eu vou falar assim, ah, daqui a pouco dá tempo, aí depois eu precisaria, sei lá, de 1 hora pra revisar o texto, aí eu vou usar 5 minutos que sobra pro deadline de eu revisar aquele texto pra poder revisar, aí a revisão fica uma porcaria. Então assim, é porque eu esqueço. Você começa, não tem hora pra terminar e enrola exatamente muito mais com aquilo do que o tempo que toma de verdade, né? Exatamente. Eu também faço lista de to-do, né? Eu não uso to-do, eu uso things, mas é a mesma porcaria. O que acontece acontece, e isso já é talvez a primeira questão mais relacionada à psicologia, e eles vão poder explicar melhor do que eu. Quando você tem que fazer alguma coisa e você não marca, você não faz nada, o seu cérebro fica o tempo todo te lembrando. Então vamos falar que você tem que pagar uma conta e você não fez nada. Você não marcou, você só sabe que você tem que pagar uma conta, você está fazendo outra coisa. Quando você está fazendo aquela outra coisa, o seu cérebro vai ficar o tempo todo te lembrando. Pô, você tem que pagar a conta, hein? Pô, você tem que pagar a conta. E isso, cada vez que ele faz, ele vai te tirar a concentração, ele vai te tirar do que você está fazendo. Quando você joga numa lista, é muito mais fácil você esquecer que aquilo existe, porque você vai olhar aquela lista depois, você sabe o que você vai fazer. Então, o seu tempo fazendo a outra tarefa se torna mais eficiente. Então, fazer listas acaba tornando o seu tempo fazendo outras coisas mais eficiente, porque você para esse esforço constante de ficar lembrando das outras coisas que você tem que fazer e você está procrastinando para fazer. Então, tem uma estratégia legal disso. A gente até fez um naruhodo sobre isso já, que as pessoas não são multitarefas. Uhum. Você não faz as coisas todas ao mesmo tempo. Na verdade, você vai alternando entre uma e outra. Isso. E conforme você vai alternando, você perde um tempo. Você aumenta a taxa de erros em média em todas as atividades, se você fica fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, porque você tem que mudar. E você perde mais tempo porque você, na passagem de uma tarefa para outra, você muda o contexto daquilo que você tá fazendo. E você precisa de um tempo para isso, para mudar. É bem interessante porque uma das estratégias, assim, eu sou terrivelmente desorganizado, assim. Eu sou completamente desorganizado. Eu não esqueço as coisas porque eu anoto num papel, mas se eu perder o papel, lascou-se. E as pessoas acham que eu sou muito certinho, mas não, sou completamente perdido. Se as pessoas veem os roteiros que eu faço para as coisas, é uma zona, assim. Mas uma coisa que me ajuda é você concentrar as tarefas. Então, eu só vou parar quando terminar esse texto ou essa atividade. E eu não vou trocar. Se eu quiser fazer um intervalo, eu vou fazer um intervalo para procrastinar, mas não para fazer outra coisa. E aí, uma vez que... O jeito que eu tenho de terminar a nerdologia. É até acabar um roteiro, é tudo que eu tenho pela minha frente e outras coisas. Se me tirarem disso, eu vou levar horas para poder voltar pro ponto onde eu tava. É, então eu tenho esse estilo também. É por isso que é impossível aquela sugestão que a galera fala assim: porra, por que vocês não editam o Nerdcast RPG 2 horinhas por dia? E aí, sabe, não dá. Não é eficaz, você tem que editar, porque você tem que estar muito concentrado, tem que estar muito lá dentro, entendeu? Você tem que fazer por muito mais horas. Isso que o Altair falou é verdade. Esse custo que a gente tem de sair de uma tarefa, entrar em outra, o custo cognitivo que a gente tem é alto. Então, toda vez que a gente está achando que a gente está multitarefando, a gente está, na verdade, mudando de uma tarefa para outra, e o seu cérebro está demorando um certo tempo até ele pegar no tranco de novo com a tarefa nova. Então, se você fica constantemente trocando de tarefas muito rápido, você nunca vai concentrar numa tarefa específica para poder terminar aquilo. Então, por exemplo, uma das estratégias, por exemplo, que eu uso quando eu preciso terminar alguma coisa é literalmente eliminar qualquer tipo de distração. E não é só distração voluntária, não. Não tô falando de, agora eu vou entrar no Facebook para poder olhar alguma coisa. Distração involuntária. Aquela luzinha no seu celular que fica piscando, ou, sei lá, se você senta perto da janela, aí todo mundo que passa na janela, aquilo vai te distrair um pouco. Se você for um tipo de pessoa que se distrai fácil com essas coisas, você precisa concentrar num ambiente, por exemplo, que você vai ter o mínimo possível de distração exterior. Porque o custo de voltar pra tarefa é muito alto. Eu tenho um computadorzinho muito fuleiro, que é bom pra escrever texto. Ele não tem 500 MB de memória RAM, ele só mantém uma aba aberta, mas ele é ótimo quando eu tenho que terminar um texto, é só aquela aba que eu tenho que ficar olhando. Não dá pra abrir o e-mail, você fica com raiva antes de abrir o e-mail. Aí eu boto o celular longe e não vou ver mais nada mesmo. Vai ser até terminar o que tem que fazer. Mas veja como é uma chave pra você procrastinar. Então imagina que o Alexandre tem que editar o Nerdcast RPG. Aí ele fica lá 2 horas sentado editando, todo concentrado. Aí aparece uma outra atividade. Aí no dia seguinte ele vai voltar. Até ele pensar que vai ter que voltar, retomar onde que ele tava e entrar no clima de novo, ele vai começar a procrastinar. É, isso acontece. E aí quanto mais tempo levar, pior vai ser pra ele voltar. E aí já era. Esse tipo de atividade que você tem que investir mais tempo pensando, não é interruptor, né? Você não senta pra fazer aquilo e puf, tá 2000 por hora já de cara. Você tem um tempo pra entrar em sintonia com aquilo, né? Você vai levar 40 minutos, uma hora até se acertar naquilo, e se você parar 3 vezes, as 3 vezes que você voltar, você vai precisar desse tempo. Você vai começar do zero. Então, assim, é como se você, sei lá, você imagina que você tá num caminho, que aí pra você pegar no tranco, você tem que chegar, sei lá, no quilômetro 40. Aí quando você tá no quilômetro 30, alguém te distrai, você volta pro zero. Aí você vai começar a andar de novo, quando você tá no quilômetro 20, alguém te distrai, você volta pro zero. Ou seja, você nunca consegue pegar no tranco. Pois é, isso é terrível. E o engraçado é que computadores são assim também, né? Quando você pensa no hardware do computador, ele tem um sistema, né, que são os agendadores, ou schedulers, né? Que todas as tarefas do computador tem um sistema que organiza. E aí, se o computador tá demorando tempo demais numa certa tarefa, ele meio que inativa aquela tarefa pra o computador não travar. Só que esse agendador, ele tem que ser muito esperto pra alocar as tarefas, a passagem de uma pra outra, porque senão o computador gasta muita bateria. E o interessante é que os estudos de engenharia da computação pra criar os algoritmos desses agendadores, eles se basearam em estudos de psicologia clínica sobre atenção, né? Como a gente presta atenção nas coisas, como que a gente precisa de um tempo, de fato, pra deslocar, né? Quando você tá mexendo no seu computador, por exemplo, e ele tem uma memória razoável, você vai fazendo as coisas, parece que o computador faz tudo ao mesmo tempo, mas não, tem uma unidade que fica alocando memória de um pro outro. Só que é muito rápido e você não percebe, né? O cérebro não é um computador, mas os computadores tentam emular cérebros, né? A relação não é de duas vias. Mas você estudar os agendadores de computador, o histórico deles, é uma forma de estudar as teorias de psicologia sobre a atenção. É algo muito interessante. Você falou assim, ah, a gente não é multitask. Uhum. A gente só consegue manter realmente a atenção em uma parada por vez e tal. Mas esse exemplo de escutar o Nerdcast é mais ou menos onde eu queria chegar. Por exemplo, você está escutando o Nerdcast, você pode estar fazendo uma tarefa mecânica que não precisa de concentração e escutar o Nerdcast. Pode. Isso funciona. Sim. Tanto que, tipo assim, lavar a louça, sabe? É mecânico. Ou eu já fiz muito escutando podcast, é tipo... Dirigindo, né? Mexendo em imagem em Photoshop, esse tipo de coisa que eu já fiz isso, editando imagem em Photoshop. Coisas que eram super mecânicas, super funcionam. Uhum. Porque, assim, o tempo, uma coisa que a gente tem que definir bem aqui, é a única coisa que todo mundo tem igual. Uhum. E todo mundo vai gastar da mesma forma. Um minuto vai passar igual pra você ou pra o cara mais rico do mundo. É, temos um físico que mostra isso muito bem, né? Essa invariância do tempo. Então, o negócio é o que você faz com esse tempo? Porque, e o tempo que você perdeu não volta mais. Exato. Essa é a pior coisa. É um recurso não renovável. Uhum. O tempo passa e ele já foi. Não, você não recupera aquilo. E aí, por isso que, às vezes, quando você consegue unir duas tarefas com o seu tempo, é incrível. E uma das coisas que eu aprendi a fazer é ler enquanto eu dirijo. Entre aspas. Como assim? Ouvir audiobooks. Ah, bom. É porque a gente tem uma coisa que a gente chama de... A gente já falou em outros Nerdcasts. A gente tem um negócio que a gente chama de memória procedural. Isso. Que é basicamente o seguinte. A gente faz certas coisas tanto que aquilo entra no automático do nosso cérebro. Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Todo mundo aqui deve ter saído de casa hoje e trancou a porta. Mas ninguém parou pra olhar se enfiou a chave bonitinho, se rodou, como que rodou. Ninguém para pra pensar nisso. A gente faz isso de forma muito automática. Então, basicamente, a tarefa de dirigir, ela entra nesse modo procedural. Então, você consegue prestar atenção. O problema, por exemplo, de dirigir especificamente, é que você tem um tanto de outras coisas que não estão necessariamente nessa memória procedural e que precisam da sua atenção. Uhum. Que é, por exemplo, olhar um pedestre que tá passando na sua frente, ou prestar atenção no sinal, mesmo que, se bem que prestar atenção no sinal é quase que já procedural, assim, o nosso sistema, ele já reconhece a luz vermelha e já automaticamente pisa no freio. A questão toda é que, assim, quando são coisas procedurais, a gente consegue colocar duas coisas ao mesmo tempo. O problema é quando a gente tem essas inserções de elementos que não fazem parte, necessariamente, dessa memória procedural, que a gente vai precisar de um pouquinho de esforço cognitivo para processar. Quer ver transformar essa tarefa de ouvir um podcast, por exemplo, numa tarefa que você não vai conseguir fazer nada mais? Tá lavando louça lá, ou mexendo no Photoshop, mas tenta contar quantas vezes uma pessoa fala né no podcast. Ah, acabou. Você vai quebrar o prato. Sim, entendi. Então, assim, você não consegue fazer multitasking em tarefas que têm a mesma modalidade. Isso. Se tiver modalidades diferentes, você até consegue mais ou menos ajeitar, mas a performance é ruim. E aí tem um ponto interessante que, assim, de fato, o tempo é uma variável independente, ele passa pra todo mundo igual. Só que a percepção do subjetivo do tempo, não. Uhum. E isso varia muito conforme o contexto. E aí a gente começa a desconstruir algumas coisas sobre organização de tempo. Porque a pessoa tem uma percepção subjetiva de que quando ela faz muita coisa, ela é eficiente. Só que estocasticamente, assim, ao longo do tempo, ela tá perdendo um tempo que ela não percebe que tá perdendo. Uhum. Que são esses tempos dessas variações. A gente tem dois conceitos, né? Que um conceito é da eficiência do tempo e a outra é a responsividade em relação ao tempo. Voltando um pouquinho nesse conceito da percepção de tempo, só para as pessoas entenderem como que isso funciona, acho que todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de quando você tá indo para um local, você gasta um certo tempo. Quando você está voltando, você tem a sensação de que você voltou mais rápido. Você fala assim, olha, eu fui pra minha casa, pro restaurante, sei lá, parece que demorou 20 minutos. Quando você volta, você fala assim, nossa, cheguei em casa super rápido. Parece que foi mais rápido. Você tá indo pra um lugar novo, né? Exatamente. A questão toda é o seguinte, a familiaridade com o caminho, por exemplo, dá a gente essa falsa percepção de que o tempo passa mais rápido. Porque a gente não tá processando tanta coisa no caminho. Por exemplo, quando você tá indo pra um lugar que você nunca foi antes, você tem que processar tanta informação naquele caminho, pontos de referência e tudo mais, que esse processamento cognitivo faz com que você tenha a percepção de que o tempo está passando um pouco mais devagar. Quando você volta, que você não precisa processar essas coisas mais, na sua cabeça, essa percepção é de que o tempo está passando muito mais rápido. É porque o nosso gerenciador de tempo é quanto você teve que pensar naquilo, né? Exatamente. É, pois é. Exatamente. O esforço, a quantidade de esforço cognitivo que a gente coloca numa tarefa, ela vai ser um proxy do tempo que a gente gastou pra fazer aquilo. É, por isso que 4 horas de prova é bem diferente de 4 horas na praia, por exemplo. Isso, exatamente. E aí é interessante que tem uma discussão na psicologia experimental, que é como a gente estima probabilidades, né? Que é o quão fácil é ou quão raro é acontecer um evento. Comportamentalmente, a percepção de probabilidades é a percepção de tempo. Então, se você vê um passarinho hoje, e depois de um mês você vê um passarinho da mesma espécie, você acha que é um evento raro, porque o espaço entre os dois eventos é grande. Uhum. Você vê sempre a mesma espécie de passarinho com um intervalo pequeno, você acha que é comum. É bem interessante, assim, a percepção de tempo é uma variável muito importante pra gente se perceber, se definir e também atribuir causalidade às coisas. E pra você organizar o seu tempo, você tem que primeiro desconstruir algumas percepções que as pessoas têm sobre tempo, né? O quanto de tempo elas gastam com as coisas. Aí volta na questão do Átila, que é dormir. É que assim, não é lógico você pensar que você dormir 8 horas por noite, a médio prazo está ganhando tempo. Porque você está ganhando uma eficiência das tarefas que você não consegue perceber. Uhum, né? Sim. Você só percebe se você quantificar no Excel, tipo, obsessivamente. Mas você ganha tempo. Eu faço isso, inclusive. Dá pra aproveitar esse gancho pra falar de por que eu queria dizer que dinheiro te dá tempo, que é nessa parte de eficiência. Que é o seguinte, você precisa comprar 2 quilos de cebola. Aí você descobre que no mercado lá longe, a cebola tá na promoção e ela tá só R$3 o quilo ao invés de R$6 o quilo perto da sua casa. Ah. Aí você fala, não, vou lá, vou pegar o desconto, né, e vou economizar esse dinheiro. Só que o tempo que você vai se deslocar até lá e fazer isso... É, exato. Uhum. Pode te custar muito mais caro do que o que você tá economizando com ela, né? Sim. Eu não pensava em preço das coisas como isso, mas de repente você tá num shopping, tem uma loja que é super cara do seu lado, que tá vendendo uma garrafinha d'água a R$15. E o supermercado do outro lado da avenida vende essa mesma garrafinha a R$2. Se tiver uma fila grande naquele mercado, dependendo do quanto a sua hora vale, é mais barato você pagar caro e não pegar fila. Sim. Do que você ir lá do outro lado. É, por isso que é importante a gente ter o discernimento de avaliar o quanto vale o meu tempo pra fazer isso e eu perder tempo fazendo isso, entendeu? Vale o meu tempo? Tipo assim, essas 2 horas que eu vou perder pra fazer isso, pra economizar isso, será que eu não vou poder, sabe, fazer uma atividade que eu ganhe mais? Pode ser que não, pode ser que você fale assim, ah não, eu prefiro economizar essa grana aí, cara. E vale a pena você economizar a grana e perder o tempo. A gente passou por isso quando a gente começou a delegar funções que eu e o Azaghal tínhamos como, ah, só a gente pode fazer isso no Jovem Nerd, sabe? E a gente começou a ver que a gente tava afunilando um monte de atividades só porque a gente tinha que fazer, porque a gente achava que delegar não ia, sabe? O que ia sair caro, né? O que ia ser muito caro, exatamente. Ah, não, eu posso fazer isso, eu mesmo faço isso e aí eu economizo uma grana de pagar por um serviço de alguém fazer isso, entendeu? Mas às vezes, não, muitas vezes a gente entendeu que, cara, a gente vai gastar tanto tempo fazendo isso que é mais fácil pagar uma pessoa pra fazer isso e a gente fazer outras coisas que a gente tá afunilando aqui, que não tá tendo tempo de fazer, entendeu? Então é isso. Você percebeu quanto vale o seu tempo. Se você é um taxista que você ganha R$50 por hora de trabalho, você pagar R$150 pra um encanador resolver em meia hora um problema que você ia passar uma tarde resolvendo. Exatamente. Pode parecer caro, mas no fim você tá economizando uma grana. Porque ele vai saber usar melhor o tempo dele pra fazer aquilo do que você. Pois é, recentemente eu gastei tempo montando um PC, que eu quis comprar tudo separado porque, primeiro, é mais barato do que eu comprar um PC montado completo e eu já tinha placa de vídeo que eu queria comprar e aí eu não encontrava nenhum PC completo sem placa de vídeo. Aí eu falei, cara, eu vou comprar peça por peça e eu vou montar e eu tenho algum conhecimento de montagem de PC, eu nunca montei um inteiro, 100%, mas eu aprendo, vai. E eu botei no Instagram isso e tal. E aí eu errei memória RAM, tive que trocar a memória RAM, e aí não foi o processo tão rápido quanto eu achava, entendeu? Perdi mais tempo pra trocar a memória RAM e tal. Mas aí alguém falou assim, porra, Jovem Nerd, tu tem dinheiro aí, por que que tu não mandou um cara, pagou alguém pra fazer isso? Aí eu falei assim, não, mas eu queria aprender. Aí nesse caso eu escolhi que o meu tempo valia aquilo. Eu queria aprender e ainda de lambuja eu ia economizar uma grana por estar comprando peça por peça. É mais barato você comprar peça por peça e montar porque você não tá pagando ninguém pra fazer isso, entendeu? Então eram 2 coisas. Você vai fazer isso só uma vez, né? Você não vai fazer de novo. Na próxima vez você contrata alguém. Era só pela experiência. Você pagou pela experiência. Não sei. Agora eu acho que eu tomei gosto. A próxima vez eu vou fazer mais rápido. Pode ser. Depois eu pensei assim, caraca, eu fiz uma besteira em publicar isso no Instagram porque agora a minha família família sabe que eu sei montar um PC. Isso pode gerar um prejuízo de tempo muito maior no futuro. Isso é um erro grave. Verdade, é um erro grave. Então, mas uma coisa que o Jovem Nerd falou que é bem legal, que é esse negócio de se tornar um bottleneck, né? Se tornar um... Ah, um gargalo. Gargalo, obrigado. Isso é uma das coisas mais difíceis quando você começa a ter mais coisas acontecendo no seu time, um gerente e tal, é você começar a entender que se você tem que entregar um projeto e se você começa a centralizar muitas decisões, você acaba diminuindo a velocidade que o projeto vai, porque você tem menos tempo do que os outros. Isso tem até a Cheryl lá do Facebook, eu vi uma reportagem dela falando que no início da carreira dela, queria contratar todo mundo. Daí depois de um tempo, ela percebeu que se ela continuasse sendo o gargalo, a quantidade de pessoas que eles podiam contratar era muito pequena. Então ela teve que aprender a deixar os outros a contratarem no lugar dela, e ela só controlar por cima, vendo se as contratações estavam sendo boas ou não. Uhum. Então isso é todo um processo de entender que o tempo passa igual pra tudo, e se você não tá fazendo algo naquele momento, aquele tempo nunca mais vai ser recuperado. Por isso que golfe, pra mim, é a maior forma de ostentação que existe. Por quê? Porque é literalmente você falar, eu posso pegar uma tarde útil, um dia de trabalho, e passar 4 horas, 5 horas jogando. É porque tem muita gente fazendo meu trabalho pra mim. Pô, mas você tá jogando golfe no dia de semana? Dia de trabalho, porra? Não, eu não jogo golfe, mas enfim, quem tá jogando? Não, eu sei, eu tô hipoteticamente. Sim, vamos fazer uma reunião de negócios no golfe. Putz. Ah, não, mas aí é o negócio de você juntar duas coisas. Aí entra aí o negócio. Você vai fazer uma reunião de negócios jogando golfe? Porra, Atila, aí é time management. Aí é escutar o Nerdcast lavando louça, entendeu? Aí eu vi um audiobook que aconteceu. Você tá dirigindo. E níveis bem diferentes, né? Tá certo. Sou eu que não cheguei lá. Pois é. Não, mas, cara, é sério. Quando eu termino um livro... Cara, eu já li muito livro dirigindo, cara. Toda vez que eu termino um livro de 10, 15 horas que eu só escutei dirigindo, em nenhum outro momento eu escutei o livro, eu sinto uma felicidade de que o meu tempo foi economizado, sabe? De uma forma assim, caraca, cara, olha só. Eu podia ter passado essas 10 horas só dirigindo e eu agora adquiri com conhecimento, li um livro inteiro. Incrível. É muito bom, cara. Conhecimento tá caro, né? Porque gasolina também, poxa. Não, mas porra, eu não saio pra dirigir pra... eu não fico gastando gasolina pra ler, cacete. Você não lê antes de dormir, né? Você sai de carro à noite pra ficar lendo. Exato. Aí seria realmente um desperdício de recursos e... Eu sei que o próximo podcast eu quero gravar jogando golfe. Uma coisa importante do time management é você controlar seu próprio tempo, mas antes disso perceber seu próprio tempo. Certo. E aí entra uma coisa interessante que assim, que as pessoas acham que, organização é algo que é só treinar, é aprendido, totalmente treinável e tal. De fato é, pra atividades profissionais, assim, pra pessoas com renda média você consegue desenrolar bem. Mas eu fico pensando que, já tem muitos trabalhos que mostram, que existe diferenças na percepção de tempo de pessoas adultas, dependendo da falta de recurso que ela tinha quando era criança. Sério? Que isso é chamado desconto do futuro, né? Crianças que tiveram uma infância mais desfavorecida, com mais dificuldades, em geral elas têm um autocontrole menor, né? Pela falta de recursos, elas preferem ganhar coisas agora, ao invés de esperar. Ao invés de esperar, porque isso traz mais incerteza. É falta de confiança, né? Isso. Eu não acredito que se eu demorar, alguém vai me trazer isso de fato, né? É, pois é. É porque o ambiente é muito incerto, né? E aí tem um período crítico do desenvolvimento em que meio que você carrega essa expectativa pras coisas, né? E você vai generar realizando em outros contextos. Então, tem muita gente que é desorganizada, entre aspas, porque, na verdade, tem uma percepção de incerteza do mundo muito grande. Uhum. Né? Então, ela não tem certeza se o que ela faz é bom de verdade, então ela prefere ter tudo agora, ela prefere fazer tudo de uma vez, sabe? E um outro ponto que a gente pode ligar com isso é o seguinte, eu sempre costumo falar isso, a melhor forma assim, de você organizar o seu tempo para conseguir um certo objetivo é pegar esse objetivo e quebrar ele em pequenas tarefas. Exato. O que, geralmente, pessoas desorganizadas ou pessoas que são mais imediatistas, igual o Altair falou, o problema é que, geralmente, as pessoas têm um certo objetivo X, e para elas, conseguir alguma coisa é só quando ela consegue aquele objetivo X. Então, assim, o tanto de coisa que ela faz no caminho até chegar nesse objetivo X, não conta como estou fazendo alguma coisa. Então, por isso que, por exemplo, elas tendem a, por exemplo, desistir de alguma coisa. Então, suponhamos, sei lá, eu quero conseguir, sei lá, juntar dinheiro para comprar um carro. Aí a pessoa vai começar a trabalhar, aí começa realmente a conseguir juntar o dinheiro, mas para ela, ela só vai alcançar esse objetivo mesmo, quando ela... Quando tiver o carro, né? Quando tiver o carro. Mas aí chega no meio do caminho, ela fala assim, nossa, eu tô ganhando muito pouco, não vai dar. Aí ela vai desistir no meio do caminho. Ao invés de planejar, por exemplo, ah, eu quero guardar dinheiro pra comprar um carro, planeja o seguinte, toda semana, a pessoa, sei lá, ganha por semana, toda semana eu vou guardar X. E aí ela vai ter a sensação de que ela tá conseguindo aquilo, mas por tarefas especificamente, não o objetivo final específico. E isso, como o Altair falou, é muito comum em pessoas que geralmente tiveram algum tipo de privação de recursos no período do desenvolvimento. Uhum. Que elas têm essa dificuldade de quebrar essas tarefas e sempre colocar como objetivo concluído somente esse objetivo final. Pois é. É, como alguém, vindo de alguém que já teve que fazer uma tese, que é basicamente passar 5 anos para entregar um negócio, fazer um programa semanal é uma mão na roda demais, assim, para saber que a tarefa está feita e entregue. Essa ideia de quebrar o seu projeto em pequenas etapas, que foi o que eles acabaram de falar, é muito em cima do que é o método Agile que a gente usa em diversos lugares, né? Que é basicamente você pegar um projeto grande, você quebra ele, que o pessoal fala, em pedacinhos que são do tamanho da sua boca. Então, tipo, você consegue fazer aquilo numa mordida só, e cada pessoa vai fazer uma daquelas tarefas independente da outra. Dessa maneira, você vai quebrar o seu projeto longo, que vai demorar meses, em diversas tarefas pequenas que vão ser feitas diariamente, e as pessoas vão saber, ah, eu fiz aquilo num dia que eu tinha que fazer ou não. Se você tem que demorar um mês pra fazer uma tarefa, é muito fácil perder o tracking do time, mas se você vai fazendo coisas pequenas, você vai sabe que você tem que fazer aquilo, e no final das contas você se mantém muito mais fácil no seu... É, você consegue descobrir bem rápido que você tá atrasado, por exemplo. Isso, exatamente. Pois é, essa é uma boa dica mesmo. Queria conseguir pôr em prática, vou tentar. Vamos ver. Vocês respondem muito e-mail por dia? Pra caralho! Um monte. Né? Como, como trabalho, que você faz? Trabalho. O trabalho é responder e-mail, né? É, também. Parte do meu trabalho é responder e-mail. Então, imagina que você chega de manhã, aí tem lá os e-mails que chegaram. Você responde eles em ordem cronológica, você olha todos e vai respondendo por prioridade. Como é que vocês fazem? Ó, eu sou inbox zero. Que sonho. Eu tenho que terminar o meu dia com nenhum e-mail. Caraca, isso é utopia. É, não, isso... Comigo funciona. Isso não pode existir. Não é possível, você deleta tudo. Você chega lá e fala assim, foda. Eu sei o que o André deve fazer. Ele deve fazer a regra das 3 tentativas. É o seguinte, você recebe... A Bia Granja que ensinou isso. Você recebe um e-mail, aí você fala assim, foda-se, eu vou apagar essa não porra. Não deve ser importante. É. Aí a pessoa manda um segundo e-mail, aí você deleta. Aí se for muito importante, se a pessoa aparecer pela terceira vez, você fala assim, beleza, esse e-mail é importante, eu tenho que responder. É, não, ele falou que ele zera a inbox, ele não falou que ele responde tudo. Exato! Não, mas é isso, ó, uma estratégia de zerar a inbox é isso, você não precisa responder todos, por cada e-mail que você responde, é mais um que vai chegar amanhã. Então, isso. Algumas coisas, por exemplo, tem e-mail que eu leio, que aí eu falo assim, ó, esse e-mail precisa de uma resposta, mas essa resposta não precisa ser um e-mail. Pode ser pessoalmente, por exemplo. Então, eu leio o e-mail, anoto na minha lista de afazeres que eu preciso responder aquilo e arquivo o e-mail. Então, ele sai da minha inbox. Mas uma outra estratégia que eu acho que todo mundo tinha que usar isso na vida pra poder não gastar muito tempo com e-mail é ter horas pra ler e-mail e responder. Então, assim, de tal hora a tal hora, você senta e responde tanto de e-mail. Passou daquele momento, você fecha o seu inbox e vai fazer outras coisas e não preocupe em responder e-mail de novo até o seu próximo bloco de... É, porque aquele negócio de você ficar perdendo tempo de ficar trocando a tarefa na sua mente, né? É isso. Exatamente. Quando você troca de tarefa, você volta pra primeira marcha e vai primeira, segunda, terceira. Se você tá pegando cada e-mail conforme ele entra, você não tem nenhum pré-julgamento do tempo que você vai gastar com aquilo, né? Se você deixa juntar pra depois ver, você pode pegar 4, 5 e falar, bom, isso já nem precisa de resposta, isso aqui já se resolveu, isso aqui vai, né? Uhum. Pois é. E como é que você faz, Caio, já que seu trabalho é isso? Cara, pra mim, pode trabalhar numa organização que é 24 horas, gente, no mundo inteiro, é que, basicamente, eu acordo de manhã, tenho os e-mails da madrugada que chegaram pra mim, né? Eu tento fazer um pouco o que o André falou, que é fazer horários pra responder e-mail, mas eu não consigo fazer igual eu já fiz no passado, que é falar assim, ah, vou responder todos os e-mails no final do dia. Porque tem muita coisa que precisa do meu input imediato ali. Então, eu acabo tendo que fazer a cada uma hora, eu dou uma olhadinha no meu e-mail e já dou uma trabalhada no que está acontecendo. A minha estratégia é o seguinte, geralmente se for importante o suficiente que precisa do meu input na hora, a pessoa vai ligar ou vai tentar alguma outra forma de comunicar comigo. Mas o e-mail eu sempre... E eu aviso já para as pessoas. Eu tento sempre... Eu tenho uma hora certa para responder e-mail. Se for muito urgente, ligo. Mas aí o Caio não dorme, coitado. Vai ligar os caras 3 da manhã para ele. Aí fica difícil, né? Aí ele tem que falar com o chefe dele, que é rico, aí para aumentar o salário dele. Aí você vai ter telefonistas. O Trello acabou com a minha vida social nos e-mails. Porque como toda parte profissional agora, o grosso dela eu resolvo no Trello, eu não confiro mais o e-mail como eu conferia antes, nem respondo tudo direto. direto, como tinha que responder. Porque o que é sério vem por fora. É, exatamente, porque o Trello ajudou pra caramba a gente a organizar tarefas, porque quando a gente tinha, aliás, acho que vale a pena, não só, não tô falando propaganda do Trello não, qualquer sistema de gerenciamento de tarefas é muito superior ao e-mail, por quê? Quando você junta tudo no e-mail, a gente no início organizava nossas tarefas todas pro e-mail, a gente se perdia porque não existe uma classificação. Por mais que você bote um label, ah, trabalho, sei lá o quê, é muito diferente você conduzir uma tarefa que tem várias fases que tem que ser completadas e que numa thread de e-mail. E a gente misturava isso tudo. E-mail que era e-mail e e-mail que era tarefa, entendeu? Se você tá gerenciando tarefas por e-mail, cara, é uma loucura. Procura um sistema de gerenciamento de tarefas, porque isso já ajuda muito você a... É, se ele puder sincronizar com seu e-mail, melhor ainda, mas é verdade. Fazer isso só com e-mail é... É muita loucura, é muito... O Trello eu não me adaptei bem, mas o Google Keep eu uso bastante, assim, que ele tem uma interface boa com e-mail e dá bem certo. Tem minha interface, meus sistemas, a pessoa encontra o que funcionar melhor pra ela e tal, com certeza. Porque, cara, a pior coisa é você ver que você tá perdendo tempo pra encontrar as coisas, né? Você não tá nem resolvendo as coisas. É, pois é. É. Você tá na bagunça. Uma parte importante de você ser organizado é que você gasta tempo se organizando, né? Então, essa que é a parada. Às vezes, e aí eu vou te perguntar o quanto vale, porque às vezes eu falo assim, caramba, pra eu ser organizado nisso, eu vou gastar muito tempo pra organizar. E o tempo que eu vou ganhar pra achar as coisas na organização depois, eu acho que eu vou perder mais tempo organizando do que, entendeu? O tempo que eu vou ganhar depois de achar as coisas organizadas. Aprender qual tarefa que vale organizar e qual que vale deixar o caos, né? Mas leve em consideração o fator psicológico. Quando você vai procurar alguma coisa, quando você precisa fazer alguma coisa urgente, o impacto psicológico que aquilo vai ter em você vai ser muito maior do que se tiver organizado, por exemplo. Então, assim, você tem uma tarefa X pra fazer, aí você já tá, sei lá, a deadline tá chegando, você já tá um pouco ansioso com aquilo, aí você tem que sentar, esperar e procurar. Aquilo já vai te deixar mais ansioso. Assim, quando você achar, o seu aparato cognitivo pra lidar com aquela tarefa vai ser muito inferior do que se tiver organizadinho, você só chegar e fazer. É, então, uma estratégia que eu acabo usando, porque eu não sou muito organizado mesmo, é colocar, tipo, as coisas em caixas. Então, por exemplo, nos e-mails, eu tenho... Todos os e-mails que eu recebo, eu coloco algum label. Um label. Assim, um label bem genérico. E aí, quando eu olho nos labels, porque aí eu acho muito mais rápido as coisas, porque elas já estão pré-agrupadas. Achei que você ia falar assim, eu coloco tudo numa caixa, na caixa de entrada. É, pois é. Essa é a grande... Só que ela é muito grande, ela é muito grande. E aí fica um pouco mais fácil de organizar, mas eu concordo com você, o Jovem Nerd, eu também tenho esse problema. Eu fico pensando, o tempo que eu vou levar pra organizar essa bagunça, não vale a pena. É, você não vai ganhar esse tempo depois, entendeu? É essa parada. Aí eu penso nisso como as minhas gavetas de roupa, assim. Tipo, eu preciso de uma camiseta, então eu boto tudo num lugar só. Aí, pelo menos, eu sei que as camisetas estão ali. Exato. Não, mas quando você tem realmente as coisas organizadas, é lindo, cara. É, dá uma satisfação muito grande, assim. Pena que esse é um evento muito raro pra mim. Já aconteceu com vocês de organizar uma coisa assim tão bem organizada, fica tão metodicamente organizado que a execução é extremamente impossível? Tipo... Óbvio que não, não. Oh, não. Não, não. Óbvio que não. O meu sintoma não é esse. Não entendi. Mas porque, vamos dizer que você organiza um sistema. E o sistema ele fica tão bem organizado metodicamente, por exemplo, ele fica organizado de uma forma muito abstrata, muito bom, mas só que é tão abstrato que na hora que você acaba a organização, aí na hora que você vai executar, é muito difícil executar, porque ele não é um sistema muito prático, vamos dizer assim. Não. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Mas quando... Principalmente com organização financeira. Eu sou extremamente pique organizado com finanças. Então assim, eu tenho uma planilha que ela é assim, eu acho que se o meu banco vê essa planilha, eles vão ver assim, eu compro essa planilha na sua mão pra vender pros funcionários. Porque ela é muito completa e muito eficaz. Só que, assim, eu demorei muito tempo pra chegar na versão que ela tá hoje. Mas, às vezes, quando eu vou executar os meus controles nela, eu fico assim, nossa, o tempo que eu gasto pra poder fazer uma coisa simples, sei lá, de, eu quero só... Terminou de organizar tudo, alguém fala, André, você fez o TED? Você pô... É. A execução fica complicada. No papel, ela fica... É lindo. Mas aí, na hora da execução mesmo, ela fica um pouco complicada. Isso que aconteceu comigo. Mas esse é um paradoxo da computação, né? Que é o paradoxo entre eficiência e responsividade. Isso. Você faz um sistema muito eficiente, só que quando ele tem que responder, ele não responde rápido. rápido. Né? Exatamente, exatamente. E aí você vai ficar gastando sua bateria pra tentar ficar achar as coisas. Eu não sou uma pessoa tão organizada de ter tudo definido, fechado, certinho. Às vezes acontecem eventos que eu não tava preparado, porque eu nem sabia que aquilo ia acontecer. Como, por exemplo, eu chegar pra aula e descobrir que tem uma prova naquele dia. Quando eu ainda estudava, quando eu ainda tava na graduação e tal. Mas, em compensação, se aparece um negócio do nada, se aparece um problema, se aparece algo, eu me encaixo muito bem pra resolver aquilo. Me adapto a uma situação nova, um problema que tem que resolver sem estresse, assim. Tipo, Atila, tem que viajar semana que vem pra fazer alguma coisa. Tá bom. É, eu sou um pouco assim também. O povo fica tirando sarro de mim, porque como eu fiz estatística depois, né? Tinha que ficar estudando cálculo, essas coisas. E aí eu peguei o hábito de estudar no bar. Ia pra Vila Madalena num bar, sentava no fundo e ficava resolvendo lista de exercícios, assim. Porque o som dava uma... gerava um ruído branco, assim, e aí era bom de estudar. Uhum. Né? Então toda semana eu fico estudando no bar, assim. É isso que você conta pras pessoas, né? Não, tô indo estudar. Não, eu conto, eu vou tomar uma, mas eu vou ficar estudando. É, cada um com o outro vai todo procrastinar. Exato. Por isso que estão cortando verbo da educação. Aí, eu técnicas pra gente gerenciar melhor o nosso tempo. O que temos? Ser rico. Não, tá tudo bem. Isso já adianta muito. Não, é. Mas a gente já definiu que o dinheiro pode te comprar tempo pra você, né, pagar alguém pra fazer coisas que você não quer fazer, né? E aí você fazer outras coisas no lugar. Mas, quando a gente não pode fazer isso, e aí? A gente não pode só ser rico. É, pra quando a gente não pode só ser rico... não tem essa oportunidade, droga. Então, tem uma técnica que eu gosto muito de fazer, que é o pessoal chama de Pomodoro. Que é isso? Pomodoro é uma técnica de esforço-recompensa, basicamente. Então, vamos falar o seguinte, em vez de você chegar e falar o seguinte, eu tenho que estudar uma matéria, eu tenho que fazer um texto do Nerdologia, no caso do Átila. Em vez de chegar e falar assim, eu tenho que sentar aqui e vou escrever esse texto até terminar. Você vai ficar lá trabalhando que nem um retardado? Isso é muito difícil de se fazer. O que o Pomodoro fala é que você vai dividir o seu tempo em pacotinhos. Então, você pode... A técnica mais tradicional é você trabalha 15 minutos e daí por 5 minutos você pode fazer alguma outra coisa, que é ir no banheiro, olhar o Twitter, olhar o teu e-mail, comer um chocolate, qualquer coisa. Olhar o Twitter coisa. Nunca vai levar 5 minutos. Nunca vai levar 5 minutos. Exatamente, por isso que durante essa conversa eu acabei de deletar meu app do Twitter. Mas daí você faz 5 minutos, depois de 5 minutos você volta de novo para os seus 15 minutos de tarefa. Você fica alternando esses 15 minutos da sua tarefa com 5 minutos de outra coisa. Isso diminui muito o peso de você fazer uma coisa muito chata e muito complicada, porque você consegue oscilar entre a tua recompensa e a tarefa de maneira muito mais rápida. Daí existem variações em cima disso. Tem gente que faz 4 turnos de 15 minutos mais 5 e depois descansa 20 minutos. E vai assim, vai indo. Mas essa técnica de ficar misturando trabalho com recompensa, o pessoal chama de Pomodoro. Porque é um pouco parecido com fazer o molho, né? Que você deixava o molho cozinhando, daí você chegava lá, misturava um pouquinho, voltava, deixava ele cozinhar, misturava um pouquinho. Então é por isso que o pessoal chama de Pomodoro. Na verdade, só pra gente corrigir, ele chama Pomodoro porque o cara que criou essa técnica, que é o Francesco Cirillo, o timer que ele usava era em forma de um tomate. Ai, caraca, eu tive o timer em forma de tomate já. Exatamente. Eu aprendi a história errada, então. Exatamente. Mas olha só, a gente não tá falando aqui que quando você dá um alt tab, você perde velocidade de concentração, de foco e tal? Não é isso que acontece? Uhum. Então. É um trade-off que você faz, né? Então, como eu não vou conseguir fazer a tarefa toda, eu já vou procrastinar pensando, pô, vou ter que ficar 3 horas seguidas fazendo. Pelo menos você anda com o carro 15 minutos, dá uma desacelerada e volta. Pelo menos eu você consegue... uma situação pra mim, por exemplo, corrigir prova. É um negócio bastante repetitivo e bem maçante, que era super fácil de me distrair assistindo alguma coisa, fazendo, sei lá, com qualquer outra coisa que não a prova que eu tinha que corrigir. Então o Pomodoro me ajudava muito nisso. Há 4 Pomodoros e eu matei essa pilha de prova aqui. E uma coisa que é importante também falar do Pomodoro, a eficácia dele, ela é muito mais em termos do esforço cognitivo do que, sei lá, do time management em si. Porque se você tiver que fazer uma tarefa que é cognitivamente pesada, que vai utilizar muito recurso cognitivo, se você faz essa tarefa por 5 horas, a qualidade daquilo que você vai fazer, ela vai decaindo. Vai decaindo, é verdade. Porque você vai usando mais o seu cérebro, vai cansando. Então, se você pegar, sei lá, você tem que fazer alguma coisa, tipo, sei lá, escrever um Nerdologia, que vai demandar muito esforço cognitivo. Se você fizer isso em 5 horas, a qualidade vai ser pior. Então, você pega isso e divide em tempos pequenininhos, porque aí você cansa o seu cérebro, descansa ele um pouquinho. Cansa de novo, descansa ele um pouquinho. Cansa de novo até que você consegue fazer tudo. Uhum. Não, e tem também o fato que a tarefa, de novo, você faz ela ser... Ela vai ter o tamanho de uma mordida, né, que o pessoal fala. Você vai olhar, puta, em vez de fazer 5 horas de trabalho, não, são 15 minutinhos. 15 minutinhos eu aguento. Depois de 15 minutos eu consigo dar uma descansada. Então você consegue fazer coisas um pouquinho menores, então você fica menos cansativo, menos tédio de fazer aquilo. É, e você não fica com aquela impressão de, caraca, tem tanta coisa pra fazer, nossa, cara, como é que eu vou começar isso, né? Você vai e divide em pequenas tarefas, né? Você fala, puta, 15 minutinhos. 4 pomodoros e eu matei. Não é uma hora fazendo isso. É, interessante. E, ô Caio, você estimula, por exemplo, as pessoas com as quais você trabalha a fazerem isso? Existe uma prática organizacional em fazer isso? Não, eu tento estimular o meu time a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de técnica funciona muito bem quando você é um contribuidor individual. Você pode sentar e fazer o teu trabalho. Porque ele vai ter... Puta, eu tenho que fazer essa tarefa. Ele vai lá e faz, e boa. É muito mais difícil quando você trabalha numa posição, sei lá, tipo um manager ou um cara que ele pode ser interrompido o tempo todo. Pra mim, quando eu comecei a gerenciar times, eu tentava fazer Pomodoro. Só que é basicamente impossível, porque a cada 2 minutos alguém vem falar comigo, entendeu? Ah, Caio, eu preciso disso aqui. Caio, você pode me ajudar, tal. E como eu avalio que a minha posição de ser um manager, um líder da equipe, é muito mais estar lá pra ajudar os outros a fazer as tarefas deles, eu prefiro quebrar a minha produtividade individual pra liberar deles do que eu ser o, de novo, o gargalo de travar todo mundo pra respeitar o meu Pomodoro. Mas os individuais, cada um eu estimulo a fazer o Pomodoro deles, sim. É, então, é porque é interessante, né? Dependendo da sua posição organizacional, fica impraticável, né? Não, pra mim é impraticável fazer Pomodoro, é impraticável. Eu não consigo fazer um sem interrompimento ao longo de todo o dia. E você tem alguma estratégia pessoal, assim, dado a sua posição atual, que você costuma fazer? Porque às vezes você pode não economizar o seu tempo, mas você economiza o seu tempo economizando dos outros. Então, não, eu assim, o que eu tento fazer é isso, eu tento sempre identificar onde eu sou o bottleneck. Bottleneck é onde você é o gargalo. Isso, exatamente. Assim, uma forma que eu faço com o meu time, por exemplo, pra tentar otimizar o meu tempo, ajudando eles a otimizarem o tempo deles, é o seguinte. Quando a gente faz reunião de priorização do que a gente vai fazer, por exemplo, eu vejo que tipo de blockers que eles têm, que vai demandar do meu tempo pra tirar aqueles blockers, e eu já coloco isso na minha agenda pra poder retirar esses blockers. Porque aí vai ser um tempo que, quando eles estiverem fazendo as coisas que eles têm que fazer, eles não precisam parar o que eles têm pra fazer, vir até a mim, pedir pra eu poder tirar o blocker que eles têm pra poder fazer a tarefa deles. Então, assim, eu tento antecipar um pouco. Então, por isso que o planejamento nesse ponto é um time saver, porque, assim, quando eu planejo com eles o que tem que fazer e os tipos de blockers que a gente vai ter, eu já coloco isso no meu tempo de eu tenho que retirar tais e tais blockers, porque aí eles andam com o trabalho e não precisam vir até mim no meio do caminho e interromper o meu fluxo de tarefas pra poder retirar um blocker deles. Mas o que é um blocker? Blocker, por exemplo, suponhamos que uma pessoa do meu time tem que criar uma política X dentro da empresa. Mas para criar essa política X, ela vai precisar de dados do setor tal, e ela não consegue esses dados diretamente, dada a posição que ela tem na empresa. Mas eu consigo esses dados. Ela depende de você para uma coisa, é isso? Exatamente. Então eu já antecipo o momento no roadmap dela, que ela vai depender de mim, e eu já tiro aquele blocker. Porque aí ela vai, e não precisa, no meio do caminho, quando ela estiver fazendo, ela para, aí vem até mim e fala assim, olha, agora eu preciso da autorização lá de pegar esses dados. Obviamente que tem coisa que surge, que a gente não antecipa, mas o que eu tento fazer o tempo inteiro é planejar e antecipar esses momentos, para que eu possa resolver isso tudo de uma vez, e aí eu otimizo o meu tempo para fazer as minhas coisas sem ter que ser interrompido para poder resolver esses blockers. Tipo, se você vai dar a versão, se alguém tem um trabalho em etapas, né? A pessoa vai fazer um planejamento e aí na hora de executar, ela precisa de uma direção sua, se ela vai pelo caminho A ou pelo caminho B. Você leva 5 minutos para decidir se é o caminho A ou B. A pessoa vai gastar 8 horas fazendo aquele caminho. Quanto antes você responder, mais cedo se libera ela. Exatamente. Pro bloco que ela vai ter que fazer aqui. É, então, você, de novo, não se tornar o gargalo de travar todo o processo porque você parou. Então, é por isso que a gente fala assim, muitas vezes você tenta melhorar a sua produtividade individual, você acaba diminuindo a produtividade do seu time. Então, acaba sendo melhor eu interromper o meu horário várias vezes durante o dia pra poder fazer com que o meu time possa trabalhar, do que eu, puta, eu entregar todos aqueles relatórios que eu tenho que fazer, mas todo o meu time vai estar esperando que eu responda a eles. Então, é uma mudança da maneira de você pensar como você grava ou como você trabalha com um time grande, principalmente. É, então a ideia é você conseguir primeiro se perceber se a sua atividade depende só de você ou de outras pessoas também, e aí você vai ter que ter uma estratégia diferente pra cada caso, né? Ou você economiza o tempo dos outros, ou de fato tenta otimizar o seu, né? E a questão toda, eu acho que a gente tem que eu busco fazer comigo e com o meu time é o seguinte, eu sempre falo com todo mundo, a gente tem que ser mais proativo com o nosso tempo, porque é muito comum no mundo que a gente vive hoje, a gente só reagir às coisas. Então a gente tá fazendo alguma coisa, chega uma coisa, a gente reage àquilo, aí reage àquilo, reage àquilo. E isso gasta muito tempo, então a gente tem que proteger nosso tempo. Então uma coisa que eu falo com o meu time é o seguinte, se você precisa de um tempo, por exemplo, pra ler um documento, não faça isso entre uma reunião e outra, não. Vai lá no seu calendário e bloqueie bloqueia um chunk de tempo, pro tempo ser seu, pra você fazer o que você quiser. Porque aí também, porque assim, eu tô falando isso porque dentro da empresa aqui, a gente, os calendários são públicos. Uhum. Então, por exemplo, se eu quero marcar uma reunião com o Mark, eu vou lá no calendário dele e vejo onde. Ah, que... mas que babaca! Que babaca! Eu quero marcar uma reunião com o Marcos Zuckerberg, eu vejo lá na agenda. Com o Marquito! Com o Marquito! Ah, caraca, porra! Aí coloca tá lá, Marquito e um coração. Aí tem lá na agenda dele o horário que ele tá disponível, a gente vai e marca. Então, por exemplo, se você deixa horários disponíveis na sua agenda, as pessoas entendem que você está disponível. Uhum. Então eu falo com o pessoal do meu time, olha, se você quer proteger o seu tempo, bloqueie no seu calendário. Mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, tecnicamente nada pra fazer, você bloqueou aquele tempo que aí é para o seu planejamento, para uma leitura ou alguma coisa. Procrastinar! É, isso eu faço. Literalmente o colocar o celular no silencioso, virar ele pra baixo e botar de lado, né? É. Agora, pensando nisso, eu não sei o quanto vocês estudam, assim, porque tem muita gente que ouve Nerdcast e estuda. Cara, eu não consigo entender as pessoas que falam que estudam ouvindo Nerdcast. É isso, isso é inconcebível pra mim. Eu estudei bastante ouvindo Nerdcast. Como assim? No máximo, quando tem que programar alguma coisa, eu ouço pra estudar, não dá. É, pois é. O que eu já vi as pessoas falando é o seguinte, se a gente grava um Nerdcast, por exemplo, sobre memória, e a pessoa tem que saber sobre memória, ela escuta aquilo pra aprender sobre memória. Aí ela fala que tá estudando sobre memória, mas... A pessoa sentar pra estudar mesmo é difícil. É, pois é, eu devo ter entendido errado. Como é que vocês fazem pra estudar? Como é que vocês alocam tempo durante a semana pra estudar um tema que você precisa saber? Eu tenho blocos que eu separo pra poder sentar e estudar. Uma coisa que eu fazia, assim, eu não tenho feito muito agora, mas eu fazia antes, era, eu chego de manhã, eu olho meu to-do list. E daí tem coisas que são, tipo, responder um e-mail rápido e tal, coisas assim que não vão custar tempo. Então, essas aí eu resolvo na hora. Mas se são coisas maiores, eu vou pegar as três maiores e vou reservar uma hora pra coisa um, uma hora pra coisa 2, uma hora pra coisa 3. E eu bloqueio realmente, como o André falou, o tempo no meu calendário. Então é assim que muitas vezes eu pego, eu preciso dar tal tema, eu vou bloquear lá, tipo, há 2 horas pra que eu possa estudar isso nessas 2 horas. Então, isso me leva a uma outra pergunta. Eu tô vendo aqui que todo mundo trabalha com calendário aí, né? Calendário é um negócio importante. Uhum. Sim. De você usar diariamente o seu calendário e usar o time frame lá, as horas do dia e tal, pra marcar compromissos, nem que seja pra bloquear, você não sabe o que, que você vai fazer, mas você bloquear a sua atenção naquela hora pra você exercer uma função que, sei lá, não foi prevista. Ou ler, ou estudar, ou seja, procrastinar. É, às vezes você usa o próprio alarme do calendário. Às vezes o calendário, você marca lá, preciso estudar 1 hora. Ele te dá um aviso. Falou, eu preciso estudar mesmo. Aí você vai. Uhum. Ele tem essa lembrança. Eu uso muito o calendário do celular, assim. Podia ser mais obsessivo com ele, mas eu uso muito. Eu uso até papel. Eu não entendo como as pessoas não utilizam o calendário. No meu caso, acho que assim, o caso do André também, o específico, é que assim, eu não tenho escolha de não usar o calendário. É, ok. Porque tem 400 pessoas que estão marcando reunião comigo todo dia e eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então a única maneira de eu garantir que ninguém vai botar mais reunião naquele horário é eu sendo diligente de bloquear os meus horários. Quer dizer, muitas vezes nem assim respeitam, né? Muitas vezes você marca aquele horário, que eu vou estudar. Daí chega a reunião do diretor lá, bem naquele horário que você tá marcado pra você. É, já era. Mas é a única maneira que você tem nessas situações. Então é quase impossível quando você trabalha com mais pessoas você não usar o calendário. Quem aqui anotou que ia gravar esse Nerdcast no calendário? Eu. Eu anotei. Eu anotei também. Todo mundo. Menos o Dave. Tá vendo? Eu lembro que uma coisa que eu já vi isso acontecer, sei lá, em escola, quando um moleque é muito bagunceiro, ou meio bully, etc., os coordenadores, os professores e tal, eles atribuem uma responsabilidade pra ele. Aí o cara fica, nossa, ele muda, ele vira outra pessoa. Porque ele fica, poxa, eu tenho essa missão pra fazer. E aí o cara larga de ser bully, ou larga de ser bagunceiro, ou qualquer coisa assim. Vocês já viram isso também? É o senso de propósito, né? Senso de propósito, exatamente. Às vezes você tem um senso de propósito que te orienta, assim, não, isso acontece por minha causa, logo eu tenho que fazer, logo só vai dar certo por minha causa, então vamos aí. Aí a pessoa se organiza em função disso, né? Então, mas isso é talvez uma ferramenta social de você tentar organizar um grupo que você acha que não tem controle sobre aquele grupo, né? Você chega e fala pro cara, cara, mesmo que seja coisa boba, tipo assim, porra, cara, eu queria que você ficasse responsável por isso. Você consegue isso pra mim? Você que vai aguar a planta. Pois é. Isso, a planta vai morrer se não for por você. Exatamente. Tô contando contigo. Então, mas isso não é uma estratégia um pouco pouco religiosa também. E assim, ó, você faz parte do nosso grupo, essa é a sua missão aqui dentro Sim. do grupo e tal, e né? Se você não orar, a planta vai morrer. Isso, então. Isso é meio uma faca de dois legumes, sabe? Você dá a ilusão de controle demais pra pessoa, ela pode perceber que ela pertence a algo muito grande, ela vê um sentido muito além do que as coisas são de fato, você pode gerar problemas posteriores. Quando a pessoa tem que se desvencilhar disso. Não, agora a tarefa acabou, agora obrigado pelos seus serviços. Não, mas eu sou o melhor funcionário pra isso. É tipo quando tocam um sino e aí acabou a guerra e você fala assim, não, mas eu tenho um, meu propósito aqui é destruir todo mundo. Isso, vira o Rambo, sabe? Vira o Rambo. Se você dá muito não, controle. Meu propósito é liberar todo mundo. E você tá montado num dragão, entendeu? Esse é o problema. Se você dá muito controle, a pessoa não sabe quando parar. Pois não é. Sabe quando parar. E tem um problema, a gente chama de optimal stopping problem. É um problema clássico na matemática, que é o seguinte. Quando você tem um propósito X, quando que você sabe que você alcançou aquele propósito que você deve parar? Então, assim, o exemplo clássico que eles levantam pra isso é, suponhamos que você tem um grupo X de secretários que são candidatos a uma vaga na sua empresa. Você é um gerente, tem que contratar um secretário. E você tem que contratar um secretário. E você vai entrevistar esses secretários e a sua tarefa, o que você quer otimizar nesse problema é, você quer contratar o melhor secretário desse grupo. Mas você quer fazer isso sem gastar muito tempo, sem ter que entrevistar todos os secretários que estão lá nesse grupo. Uhum. E outra coisa, a decisão que você tem que tomar tem que ser depois, logo depois da entrevista. Então, você entrevistou o secretário 1, você tem que decidir na hora, assim, se você contrata ele ou não. Se você falar não, ele sai do grupo, aí você vê o segundo. Se você falar não, ele sai do grupo, aí você vê o terceiro. Ah, tá. Você tem que saber a hora, que é ideal de parar e falar assim, não, não vou procurar esse mais. Esse é o candidato, não é o que você precisa. Esse candidato é o melhor desse grupo de candidatos que eu tenho pra entrevistar. E a gente nunca sabe essa hora de parar, porque a gente tem esse propósito do melhor e automaticamente a gente não sabe quando que, por exemplo, se eu parar nesse candidato 5, e se o 6 for melhor? É. Aí se você for no 6, bom, eu posso contratar o 6, mas se o 7 for melhor? Mas de novo, você quer... vai gastar exatamente. Procurando qual é o melhor seriado na Netflix ao invés de parar e assistir. Exatamente. Isso, exatamente. Isso é um problema clássico em matemática e probabilidade, ele é exemplificado em vários contextos. Por exemplo, quem aqui já foi pro supermercado de carro, por exemplo, aí você começa a procurar uma vaga. Você quer uma vaga que é muito mais perto da porta, porque você anda pouco. Mas você sabe que todo mundo vai procurar uma vaga lá perto. E aí você gasta mais tempo procurando a vaga do que parando longe e andando, é isso. Exatamente. Uhum. Então a questão toda é a seguinte, suponhamos que você tá longe da porta e você vê uma vaga. Você para naquela vaga ou você continua pra tentar achar uma vaga mais perto? Porque você vai perder ela se você passar. Exatamente. Eu já fiz isso, eu falei, não, eu vou conseguir a melhor. Eu vou dar. E aí perdeu o filme, perdeu tudo. Aí não encontra, quando volta naquela vaga, entrou outro cara. É. Eu disse, não, cara, era a minha vaga. E de novo, a gente tem esse problema de não saber por causa da incerteza, porque você tem essa certeza do tipo, pô, e se o candidato 7 for melhor? Ou, e se lá na frente realmente tiver uma vaga pra eu ficar mais perto da porta? A gente, como a gente tem essa incerteza o tempo inteiro, a gente não sabe a hora de parar. E por isso que a organização nesse sentido, quando ela te dá um pouquinho mais de controle, você não vai ter um tanto essa incerteza, por exemplo. É porque aí tem uma palavra crítica que é melhor, né? Quando você fala, qual o melhor candidato? Mas o que é ser melhor? Então, se você reflete sobre o que é ser melhor, no caso da vaga do secretário, em função... Não, eu não quero o melhor secretário. Eu quero uma pessoa que atenda tais competências. A, B, C, D. E pra isso eu tenho que ser organizado em definir as competências. Logo, o primeiro cara que eu achar que atende esses requisitos, já é o melhor. Exato. Eu tenho o melhor custo-benefício. É. E aí pronto. Só que muitas vezes as pessoas querem achar o melhor num sentido mágico, né? Não, eu vou ver todos e aí eu vou deliberar e achar o melhor. E por isso que esse problema clássico, né, da matemática, ele é considerado um problema sobre time management. Justamente por isso. Porque, assim, a premissa do problema é essa, de que você vai achar o melhor candidato dentre esse grupo de candidatos que você tem. Que a ideia é a seguinte, você tem esse grupo, e nesse grupo tem um certo ranking, whatever que seja esse ranking, e tem um melhor deles. A sua tarefa é achar esse melhor. Então, mas como é que você sabe? Exatamente. Aí, a tarefa é achar esse melhor e em pouco tempo. Então, você nunca sabe a hora que você tem que parar. Será que aquele que você achou é o melhor mesmo? Ou será que o próximo vai ser o melhor? Uhum. Porque também tem o seguinte, a sua estratégia pode ser, você vê todos, entrevista todo mundo, aí faz um ranking qualquer com relação ao que você acha que é melhor e seleciona. Mas aí, a questão toda do problema, você não tá otimizando o que eles querem falar que é o tempo. É que muitas vezes, nesse tipo de problema, você não consegue voltar pra trás. É o caso da vaga do supermercado. Esse mesmo problema aparece muito no mercado financeiro, né? Você vai vendo trades aparecendo na sua tela e você tem que decidir se você compra ou não aquele ativo. E daí, se você compra e depois o preço caiu mais ainda, você se deu mal, porque você já gastou dinheiro. Então, você não consegue voltar pra trás. Mas existem maneiras de, estatisticamente, quer dizer, não é que todas as vezes você vai conseguir o melhor, mas no longo termo, você consegue chegar a um resultado muito bom por fazer esse tipo de escolha. E aí é o que o Altair falou. Você não tá querendo fazer o melhor todas as vezes. Você quer, no geral, pegar uma boa alternativa. Isso, você falou. Uma estratégia é a do 70-30, né? Você se planeja pra gastar 30% do seu tempo só medindo. Então, não vou escolher ninguém de todos os candidatos que entrarem aqui. Não vou comprar nenhum ativo por enquanto. Porque aí você tá colhendo informação pra aprender como é que aquilo funciona. E aí nos outros 70, qualquer coisa que chegar perto do que você viu como a melhor opção nos 30, você escolhe. Ah, interessante isso, hein? 70-30 serve pra qualquer coisa. Tipo assim, eu quero organizar aqui meus arquivos, eu quero organizar minha casa, minha bagunça, ou o que seja, que a gente falou que é negócio de gastar mais tempo organizando que operando a organização depois. Se você conseguir um 70-30, ou seja, 30% do tempo organizando suas coisas e 70% do seu tempo utilizando o que você organizou, é realmente uma boa... E se o que é uma coisa que você não usa nunca, não adianta você gastar muito tempo organizando. Exatamente. Você conseguiu, Átila. Você tem que quantificar o quanto de tempo que você vai gastar naquela operação, naquele troço que você quer saber se vale a pena ou não se organizar antes. Se você vai gastar muito tempo naquilo, aí você fala assim, vale a pena organizar essa parada. Uhum. Se você achar, ah, não, isso aqui eu vou gastar pouco tempo, já vou resolver essa... É, pra dar o exemplo da vaga do estacionamento, eu me comprometo a gastar, no máximo, 7 minutos procurando vaga. Você chegou, deu 7 minutos, você não encontrou... Pô, é muito tempo. Não, sei lá, né, um dia muito cheio, né? Uhum. É um dia muito complicado. Se você chegou e tá tranquilo, você pode gastar um minuto vendo como é que estão as vagas e no próximo, uma vaga que você achou legal, você escolhe. Se é um dia que vai estar muito cheio, deu 7 minutos, você não viu vaga nenhuma, a primeira que você acha, você pega. A primeira tu para. É exatamente. Tem duas palavras-chave aí. Uma que é a que o Kai falou, que é pensar a longo prazo, e que tem a ver com aquilo que o Altai falou, que é a questão de a gente não precisa ter um ganho imediato. O ganho tem que ser a longo prazo. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente está perdendo um tempo agora no começo, que a gente não tem nenhum ganho a curto prazo, mas a longo prazo a gente vai sempre ter um resultado que é o resultado ótimo dentro daquilo que a gente está querendo esperar. Pois é. É, eu quando trabalhava com bioinformática, aprendi que tempo para organizar arquivo não era tempo perdido. Uhum. Não era. Um negócio certeza. Que eu vou usar o tempo todo, eu vou ter que voltar e revisitar aquilo. Se eu não colocar na pasta certa, do jeito certo, com nome, ponto, extensão, barra aquilo, barra versão 1, 2, 3, 5, eu não, vou... Tem uma estratégia que a gente usa na estatística aplicada, quando a gente vai prestar serviço para alguém, que a gente cobra mais caro para arrumar o banco de dados. Isso. A gente sabe que 90% do tempo é arrumando a desgraça. Exatamente. Do banco de dados. Exatamente. E o cara manda o banco com a bunda, assim. Ele digita com a bunda o banco. Né? E aí a gente fala, ó, vai custar 100 se você mandar o banco desse jeito. Ah, não, muito caro. Então, pra arrumar o banco, você vai fazer A, B e C, arruma o banco e me dá de volta. Aí eu só te cobro 20. Fala, então tá bom. Mal sabe o cara o tempo que ele vai gastar arrumando. Pois é. Não, o cara começa a fazer, desiste. O cara começa a fazer, arrumar e desiste. Isso é muito real, porque o tempo da análise mesmo, você demora, assim, muito pouco tempo, mas o tempo que você demora organizando os dados pra poder fazer a análise que você quer fazer é muito tempo. Porque aí entra outra regra de tempo, que é a do 80-20. Ah. Que é 20% Pareto. Das coisas vão gastar 80% do seu tempo. Isso. Ah. Então, eu tenho que organizar um banco de dados, eu tenho que arrumar minhas coisas, eu tenho que resolver problemas. 80% deles você vai fazer rapidinho, mas vai sobrar um 20% ranhento ali que vai te tomar muito tempo. É quando você tá instalando o programa e ele tá chegando no 98%, ele para no 98%. Aí você fica 2 horas no 98%. É, então, e daí isso que é coisa interessante. Vale a pena, no programa não dá pra fazer, né? Mas no caso das tarefas, vale a pena você fazer esses 20% ou não? Porque 80% já tá feito. E é isso que muitas vezes você vê o pessoal, e até o pessoal que vai fazer projetos, o pessoal que vai fazer novos sistemas e tal, eles tentam fazer um processo que vai pegar 100% dos casos de problema que o usuário tem. Puta, isso vai demorar pra caralho. Só que você vai pegar e você vai fazer com 20% do seu tempo mesmo, você já pegou a maior parte dos casos que o usuário tem, e o resto do 80% seria pra cobrir alguns casos muito raros que aparecem ali. Então essa ideia do Pareto, do 80-20, é sempre muito importante. Quer dizer, tem coisas que gastam muito tempo, mas elas afetam muito pouco a qualidade do seu resultado final. Pois é. E tem uma outra coisinha que é que nem a pergunta, né? Ah, um carpinteiro levou 20 minutos pra serrar uma tábua em 2. Quantos minutos esse carpinteiro leva pra serrar uma tábua em 3? Cri, cri. Ah, é a pegadinha aqui. Ninguém quer passar vergonha aqui, essa pegadinha do Átila aí. Ele vai levar 40 minutos. Ele leva o dobro, isso. Ah. Né? Porque você leva 20 minutos pra fazer um corte, e se você vai cortar ele em 3, você vai ter que fazer outro corte. Então são mais 20 minutos. Tá, ok. Não era pegadinha. É, não. É uma pegadinha em termos, né? Porque você fala, ah, vai levar 30 minutos, né? Porque é, tipo, 20 minutos pra dividir em 2, 30 minutos pra dividir em 3. Não, é 20 e 20. Porque a segunda tarefa leva tanto tempo quanto. Certo. E às vezes nem isso dá pra você fazer. Eu quero dizer isso em relação ao tempo pra falar o seguinte. Ah, quanto tempo eu levo pra fazer... Vou pegar uma nerdologia. Quanto tempo eu levo pra fazer um episódio? Ah, eu consigo fazer um episódio por semana se eu dedicar 2 dias àquilo. Legal. Se eu dedicar 4 dias ou 6 dias, eu não vou fazer 2 ou 3 episódios. Uhum. Tipo, as próximas coisas que eu assumir, elas não vão ser tão rápidas ou fáceis de fazer. Porque você vai cansar, você vai precisar de mais tempo, você vai ter problemas, você vai ter outras coisas. Só vem interrompe. Nem sempre você falar, se eu dedicar o dobro do tempo, eu vou render o dobro. Uhum. E muitas vezes colocar mais pessoas pra trabalhar com você também não vai fazer você demorar metade do tempo. É, o Jovem Nerd, Jovem Zagal, e mais 5 pessoas vão editar o Nerdcast RPG. Ele vai sair metade do tempo. Não vai, não, exato. Não vai. Exato. É a tradicional coisa de que 9 mães não geram um bebê em 1 mês. Né? É verdade. Exatamente. É, minha pós-graduação foi um exemplo de time management do Chaves. Como assim? O Chaves escrevendo projeto de mestrado. Não, que aí eu vou pegar a análise, exas, e aí a análise vai dar certo, exas, e aí eu vou fazer experimento, exas, e aí eu quero um trabalho de 2 anos, eu vou um trabalho de 6. Por muito tempo eu fiquei com celular, celulares que não eram smartphones, celulares ruins. Você seguia, né? Escola pirula de... não era tanto o Senai do pirula, não. Mas era o celular que eu não tinha hábito de usar agenda e tal. E aí aconteceu, quando você começa a ter mais atividades assim, começou a acontecer das coisas encavalarem e aí você ter, tipo, 2 apresentações no mesmo horário, em lugares diferentes. E aí eu tinha prometido que ia apresentar em 2 lugares e eu, crente que era uma hoje e outra amanhã, mas não, as 2 eram hoje, só que com uma diferença, tipo, de sei lá, 2 horas entre uma e a outra. Então imagina a tensão que foi, porque eu preparei a do dia 1, que eu sabia, que eu lembrava que era naquele dia e achava que a segunda apresentação ia ser no dia seguinte e não tinha terminado de preparar a segunda. Então fui de manhã, preparei lá, apresentei a primeira, aí eu, na época, não tinha nem dinheiro, era meio duro, peguei um táxi, e no táxi eu preparei a segunda. E aí eu cheguei tão desesperado na segunda, assim, deu certo no final, que eu falei, não, agora eu vou já usar uma agenda. Nunca mais eu vou passar por essa tensão de novo. Nossa, já passei várias vezes por isso, mas Porque pra mim foi um sinal, assim, sabe? Foi muito desgastante. E aí eu falei, não, agora eu pelo menos eu vou saber um dia antes que o negócio é no dia seguinte. E aí eu comecei a usar a agenda, e aí pelo menos hoje, todo domingo eu olho na agenda e falo, ah, é verdade, essa semana tem tais e tais coisas. Pelo menos pra eu ter um pouquinho de tempo. Mas eu sofri muito com isso. Aliás, isso eu já ouvi em outro lugar. Falei assim, cara, domingo, olha a sua agenda da semana toda. Pra você não ser pego de surpresa, não esquecer de nada. Você meio que ter um desenho na sua mente de como é que vai ser a sua semana, né? Isso realmente ajuda pra caramba, né? Você não se perder. É, no dia anterior também, olhar o que vai acontecer no dia seguinte é uma coisa que ajuda você a preparar também. Ah, você pegar amanhã, eu tenho esse horário, eu tenho que fazer isso e tal. Normalmente ajuda bastante você a preparar o seu dia com calma, antes de dormir você já olhar tudo. É, o que aconteceu comigo já foi de, eu tenho tudo na agenda, aí eu olhei a semana, vi tudo que eu tinha que fazer na segunda, terça, quarta, quinta e tal, e na terça-feira eu tinha uma viagem, aí eu coloco, inclusive uma coisa que até isso eu coloco na agenda, eu coloco, por exemplo, tempo de casa até o aeroporto, da viagem, eu coloco tudo na agenda. Então, na terça-feira eu fui pro aeroporto e cheguei lá, não achava minha reserva, fui no guichê e falei assim, olha, eu tenho um voo, mas não tô achando minha reserva, queria ajuda. Aí ela pegou meu nome, olhou, falou assim, deixa eu tentar olhar o histórico aqui de reservas suas, e realmente era semana passada. Eu olhei a semana errada. Eu peguei a semana inteira, que era uma semana X, mas eu olhei a semana seguinte, não a semana que eu realmente tinha aqui. E na semana... você tinha perdido. Eu tinha perdido. Eu, basicamente, eu tava vivendo uma terça-feira como se fosse a terça-feira corrente, mas era a terça-feira que tinha passado já. Eu fiz isso com um voo, assim, nessa de só olhar pra próxima tarefa. Eu tinha uma viagem pra fora do país, tava marcada, fui gravar um monte de coisa, escrever um monte de coisa, terminei, falei, beleza, meu voo é em 4 horas. Dá tempo de eu ir pro aeroporto. Não, em 4 horas era conexão. O voo já tinha saído. Isso é uma coisa importante a gente falar. O ser humano, ele é muito ruim, péssimo em fazer estimativas de tempo. A gente sempre acha que a gente vai gastar menos tempo fazendo uma coisa que a gente vai gastar muito mais tempo. Gaveta. Por isso que eu falei que é a organização do Chaves. Isso acontece porque a forma como a gente organiza as coisas na nossa memória é por eventos específicos. Então, por exemplo, quando você tem que sair de casa pra ir pro aeroporto, você pensa, na sua memória, tá escrito assim, sair de casa, carro, caminho, aeroporto. É isso. Então, você pega só esses chunks, coloca num frame de tempo na sua cabeça, e você fala assim, ah, vai demorar tanto tempo. Mas aí você esquece que entre esses chunks tem um tanto de coisa que acontece e que a gente não leva em consideração. Então, assim, eu já quase perdi voo justamente por isso, porque eu achava que, ah, eu vou só chegar, tenho a conexão X, passo pela segurança, vai dar tempo. Aí quando você chega lá, por exemplo, quando você fala assim, só passo pela segurança, mas você esquece que pra passar pela segurança, você tem que entrar na fila, aí vai ter uma pessoa na frente que vai demorar a tirar o sapato, esse tipo de coisa, aí você quase perde o voo. É, sou eu. Ah, eu vou pegar o metrô e vou pro aeroporto. Beleza, naquele dia chove, fecha o metrô de São Paulo inteiro. Mas, ô Alexandre, você não vai falar nenhuma história de atraso do Nerdcast de RPG pra gente, não? Eu vou me ausentar por meio minuto que eu preciso fazer xixi. Cagão! Agora todo mundo que tá ouvindo na Nerdcast vai esperar o André fazer xixi. Pra todo mundo perder o mesmo tempo. É um gargalo de tempo de todo mundo. Agora o Pomodoro. Agora vocês conseguem ver o vídeo de gatinhos. Do exatamente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.